Capítulo 20. A minha opinião sobre o evangelicalismo nos dias atuais. Nas últimas décadas, muitas mudanças notáveis ocorreram na Igreja norte-americana. Uma das mais significativas foi a ascensão do evangelicalismo, a posição de movimento religioso mais importante em todo o mundo e também nos Estados Unidos. Podemos dizer que seu crescimento foi explosivo e que sua força continua a aumentar. Agradeço a Deus pelo renascimento evangélico que vem ocorrendo nos últimos 50 anos. É realmente obra de Deus. Não era assim quando comecei a pregar e fico maravilhado com o que aconteceu. Junto com esse renascimento do evangelicalismo, vimos grande número de evangélicos assumindo importantes posições políticas. Seja o que for que o futuro reserva para esses movimentos, eles provavelmente já tiveram um impacto histórico. Vejo ainda outras duas marcas do ressurgimento evangélico que gostaria de discutir mais detalhadamente. A primeira é o surgimento de um novo ecumenismo e a segunda é uma nova ênfase no evangelismo. Uma nova visão para o ecumenismo. A nova ênfase na unidade do corpo de Cristo, ou pelo menos a maior compreensão e cooperação entre denominações, manifesta-se de diversas maneiras. Mencionarei três delas. Primeiro, o crescente entendimento entre católicos, romanos e protestantes. Algumas poucas décadas atrás, católicos e protestantes mal falavam uns com os outros abertamente. Entretanto, nos últimos anos das nossas cruzadas, milhares de católicos sentiram-se à vontade para participar. Tenho pregado em faculdades católicas e até recebi doutorados honorários de algumas delas, há uns 25 anos, e isso jamais aconteceria. Em 2004, passei cerca de meia hora com o Papa João Paulo II, numa conversa particular. Ele foi extremamente amistoso e se mostrou interessado no nosso trabalho. Eu tinha acabado de vir da Polônia e, é claro, ele queria saber as minhas impressões sobre o país. Conversamos sobre a fé cristã, sobre os pontos comuns e sobre algumas das nossas discordâncias. Senti grande admiração pela coragem moral do Papa. Aquela entrevista com o Papa ajudou as nossas reuniões no México, porque os católicos se sentiram livres para participar. Eles viram que eu não era um fanático intolerante. As coisas estão mudando rapidamente na América Latina. As diferenças entre protestantes e católicos continuam grandes e profundas, mas em muitos aspectos, os dois grupos estão, pelo menos, começando a se comunicar. Uma tendência que considero muito útil é o movimento dentro da Igreja Católica, no sentido de maior diversidade. Muitas das diversidades observadas no protestantismo evidenciam-se agora no catolicismo romano. É verdade que muitos católicos veem essa fragmentação como enorme perigo. Na prática, porém, o que se observa é que muitos católicos de várias partes do mundo estão redescobrindo as escrituras como algo vivo e real. Sinto também uma abertura para a adoção de novas abordagens, como o uso da música e de métodos que a Igreja Evangélica vem usando há muito tempo. Quando estive no Vaticano, falei na Vesperal do North American College, um seminário para alunos da América do Norte. Pelo que sei, fui o primeiro protestante a pregar ali. Foi um culto inspirador e cristocêntrico, com muita música contemporânea. Segundo, os evangélicos e o movimento carismático. As palavras Espírito Santo e Pentecoste não são mais uma exclusividade das chamadas denominações pentecostais. O impacto carismático espalhou-se por muitas denominações, até mesmo nas igrejas mais litúrgicas. O movimento carismático também reuniu cristãos de diversas vertentes e credos. É claro que alguns extremistas deram má fama ao movimento, mas fico feliz em ver muitos líderes carismáticos enfatizando a necessidade de estudo bíblico mais profundo e de uma doutrina bíblica equilibrada. De modo geral, o movimento carismático foi uma força positiva na vida de muitas pessoas. Terceiro, o renascimento evangélico nas denominações tradicionais. Há mais evangélicos nas denominações tradicionais agora do que havia 30 anos atrás, principalmente entre os leigos. Os seminários evangélicos cresceram muito, enquanto os mais liberais não têm tantos alunos. Cada vez mais ex-alunos dos seminários evangélicos estão ocupando os púlpitos de muitas denominações. Muitos líderes denominacionais têm feito declarações surpreendentes, admitindo que precisam olhar com mais atenção e simpatia para o reavivamento evangélico. Considerando todos esses acontecimentos, precisamos levar a sério a oração do Senhor em João 17, que seja um, assim como somos um. Alguém já disse que quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos aproximamos uns dos outros. E já existe um ecumenismo em todo o mundo cristão. Todo aquele que conhece verdadeiramente a Cristo é membro do corpo de Cristo, independentemente de rótulo denominacional. Quando falou às sete igrejas da Ásia, por intermédio de João, o nosso Senhor repreendeu por seus pecados, mas não as exortou a se juntarem todas numa mesma igreja. Não me importo de trabalhar com quem quer que seja, sob qualquer designação, contanto que essa pessoa reconheça o Senhor Jesus como seu Salvador e esteja vivendo como um discípulo cristão. Em toda a minha vida, nunca vi tanta concordância entre os evangélicos como a que existe hoje em dia. Talvez algumas diferenças sobre questões políticas e sociais estejam mais evidentes hoje por causa da nossa visibilidade. O pêndulo ora tende para um lado, ora para o outro, em assuntos sociais, políticos e econômicos. Mas a maioria dos evangélicos reconhece a sua responsabilidade nessas áreas, em certos contextos. Já fui chamado de liberal em alguns círculos por causa da minha posição a respeito de questões sociais, e já fui chamado de conservador por causa da minha posição teológica. Aceito os dois rótulos e creio que pertenço à linha tradicional do evangelicalismo. A atual ênfase no evangelismo. Em 1960, um pequeno grupo reuniu-se em Montreux, na Suíça, para discutir a possibilidade de uma união entre os evangélicos, após vários dias de discussões e debates, e depois de muita oração. Cheguei à conclusão de que os evangélicos nunca estarão unidos, exceto em torno de uma palavra, evangelismo. Aquela reunião foi a sementeira de ideias que gerou o Congresso de Berlim em 1966, que, por sua vez, levou à realização de vários congressos regionais sobre evangelismo, Amsterdã, Bogotá, Singapura, Minneapolis, entre outros. E posteriormente ao Congresso de Lausanne sobre evangelismo mundial em 74. É claro que o evangelismo sempre ocupou um lugar especial no meu coração. Deus me chamou para trabalhar com a semeadura num segmento especial da seara, o que as pessoas chamam de evangelismo de massas. Mas nem todo evangelismo precisa envolver multidões. Deus inspirou a criação de dezenas de métodos de evangelismo muito eficazes, provavelmente mais eficazes que o nosso. Mas o conceito de cruzada evangelística também foi usado por Deus. As cruzadas dão frutos que vão muito além das reuniões em si. O Dr. Robert Evans me contou ter descoberto só na Europa mais de 25 organizações evangélicas que surgiram como resultado direto ou indireto das nossas cruzadas naquele continente. Lembro-me de quando o Senhor abriu um novo ministério de evangelismo para nós. Depois das nossas transmissões pela televisão, testamos as chamadas telefônicas para aconselhamento espiritual e deixamos conselheiros à disposição em 3 cidades. Apesar do reduzido número de telefones e conselheiros, conseguimos atender mais de 1.000 pessoas em cada uma das 4 noites. Outros muitos milhares tentaram ligar. Tivemos uma média de 375 pessoas firmando um compromisso com Cristo a cada noite. Não tínhamos um número telefônico para chamadas gratuitas. As pessoas pagavam pelas ligações. Para mim, isso foi um indício de que a fome espiritual entre os americanos era muito maior que os relatórios das cruzadas indicavam. Fico feliz em ver evangélicos procurando desenvolver novos métodos para alcançar pessoas. Sempre digo que o mundo não será ganho dentro de um estádio. Na minha opinião, não existe evangelismo de massas. Esse é um termo inadequado. Se você fala com 2 pessoas, está falando a um grupo. Não há método mais eficaz que o evangelismo pessoal. Para que o evangelismo de massas seja eficaz, sua base deve ser o evangelismo individual. Pontos negativos. Embora tenhamos muitos motivos para nos alegrarmos com o ressurgimento do evangelicalismo, existem vários pontos em que temos falhado e eu gostaria de falar um pouco sobre eles. Individualismo. Existe entre nós uma perigosa tendência ao individualismo. Algumas pessoas tendem a agir de forma independente. Também acho que estamos falhando perante a Igreja na divulgação mundial das coisas positivas que os evangélicos vêm fazendo, por exemplo, na área do serviço social. Outro ponto que me preocupa é que muitas vezes tendemos à superficialidade, uma ênfase excessiva na fé fácil ou na experiência, em detrimento do verdadeiro discipulado. Temos oferecido graça barata e conversões baratas, sem o verdadeiro arrependimento. Além disso, os evangélicos não estão incentivando as habilidades intelectuais como deveriam. Não temos despertado e desenvolvido as mentes da nossa geração. Embora haja muitas exceções, em geral, os evangélicos não têm conferido ao mundo grandes pensadores, teólogos, artistas, cientistas, etc. Materialismo. O materialismo e a fartura afetaram negativamente os evangélicos americanos. O aspecto positivo é que a nossa relativa abundância nos permitiu sustentar missionários e ministérios em muitas partes do mundo. Mas o lado negativo é que nos tornamos excessivamente preocupados com o nosso estilo de vida, tanto individual quanto coletivamente. A Bíblia fala a respeito do engano das riquezas, Mateus 13, verso 22, e de como ele sufoca a palavra da nossa vida. Várias das grandes personagens da Bíblia, como Abraão e Davi, eram muito ricas, mas Deus estava em primeiro lugar na vida delas. É a atitude de uma pessoa em relação aos seus bens que faz toda a diferença. Ao longo da história, Deus tem levantado homens e mulheres abastados que veem sua riqueza como uma mordomia de Deus. Homens como o conde Zinzendorf, Lord Shaftesbury e Lord Dartmouth, que doaram recursos financeiros para que George Whittingfield realizasse sua obra evangelística. É claro que a abundância é um conceito relativo. Uma pessoa que para nós é pobre pode ser considerada rica em seu próprio contexto social. Por exemplo, pelos padrões de Bangladesh, um homem que ganhe 600 dólares por ano é considerado rico, já que a renda média naquele país varia entre 50 e 100 dólares por ano. Mas creio que aqueles que vivem em países ricos precisam adotar um estilo de vida mais simples, porque são cidadãos da comunidade mundial e da Igreja Mundial. A nossa organização sempre teve essa preocupação. Todos sentimos que Deus requer de nós um estilo de vida mais simples. Já faz alguns anos que a minha mulher e eu nos livramos de algumas coisas, às quais talvez estivéssemos muito apegados. Nós evangélicos não devemos esperar ter uma vida mais fácil só porque seguimos a Cristo. Não concordo com os que dizem que as pessoas que seguem Cristo não têm problemas na vida. Todos enfrentamos dificuldades, doenças, problemas familiares, dificuldades financeiras e precisamos preparar-nos para essas situações, aprendendo a viver sem acumular grande quantidade de coisas que podem ser perdidas de uma hora para outra. Também precisamos conscientizar-nos de que Deus pode trazer grandes bênçãos para nós através do sofrimento e das dificuldades. A coisa mais importante que podemos fazer é aprofundar o nosso relacionamento com Cristo. Se não aprendermos a orar diariamente, será difícil experimentar a paz e o poder de Deus através da oração nos momentos difíceis da vida. Estou convencido de que é fundamental memorizar passagens bíblicas. As Escrituras falam conosco quando buscamos força e sustento no Senhor. Igrejas impessoais. Outro aspecto negativo do movimento evangélico atual é que algumas igrejas são grandes e impessoais demais. Elas não conseguem realmente ministrar a seus membros. Conheço várias histórias que ilustram essa ideia. Membros de igreja chegam para mim e dizem que não conseguem falar com o pastor ou com alguém da liderança. Recentemente, um homem me contou que estava frequentando sua igreja havia mais de um ano e acrescentou: "Acho que não há cinco pessoas ali que sabem como me chamo. Isso é uma tragédia. É claro que algumas igrejas grandes subdividiram a congregação em pequenos grupos para que todas as pessoas pudessem ser atendidas individualmente. Em alguns momentos, precisamos parar e analisar cuidadosamente quantas pessoas um único pastor consegue pastorear. Os ministros do Evangelho estão entre as pessoas mais sujeitas a crises nervosas e ataques de Satanás, simplesmente porque estão ocupados demais para se dedicarem à sua vida devocional e à família. Muitas igrejas talvez precisem aprender sobre o ministério dos leigos. O pastor não deve fazer tudo. Ele deve preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado." Efésios 4, verso 12. Tenho um amigo que pastoreia uma igreja presbiteriana. Assim que chegou, foi logo dizendo aos presbíteros que sua família estava em primeiro lugar. Haveria períodos em que estaria fora e não queria ninguém perguntando por quê. Ele tem uma maravilhosa família cristã, o que é um grande testemunho de vida. Analfabetismo teológico. Outra coisa que me incomoda profundamente é que muitos evangélicos parecem ser analfabetos teológicos. Uma das maiores necessidades que temos nos Estados Unidos hoje é o ensino bíblico profundo. Se isso não acontecer, creio que muitas distorções e erros surgirão no evangelicalismo no futuro. A propósito, acho que a Christianity Today pode ter um papel importante nessa área. Imposição da moralidade cristã. Uma falha que, na minha opinião, poucos evangélicos percebem é a expectativa de que o mundo viva segundo os padrões cristãos. Não podemos pegar os nossos valores e forçar o mundo a segui-los. Os cristãos precisam reconhecer que moralmente vivemos num mundo diferente. Se uma jovem solteira que estivesse vivendo com um homem e se sentisse feliz naquele relacionamento chegasse para mim e perguntasse o que há de errado nisso, eu diria, se ela não fosse cristã, que do ponto de vista psicológico, a longo prazo, ela estava cometendo um grave erro. Do ponto de vista de um futuro relacionamento conjugal, eu diria que os ensinos da Bíblia são para o bem dela. Por exemplo, como pode haver segurança e confiança verdadeiras num relacionamento conjugal ou em qualquer relacionamento duradouro se o casamento não é levado a sério? Por outro lado, se ela fosse uma jovem cristã, eu diria francamente que ela está em pecado, que isso desagrada a Deus. A nossa comunhão com Deus é quebrada quando toleramos o pecado na nossa vida. Nós, evangélicos, não podemos separar determinado pecado entre os muitos mencionados na Bíblia e transformá-lo numa obsessão, embora eu tenha sofrido inúmeras pressões para que fizesse isso ao longo dos anos. Existe uma diferença entre pecado e pecados. Existe o pecado singular, que é o cerne da nossa enfermidade espiritual. E existem pecados, plural, que são os frutos ou os sinais da nossa enfermidade. Se gasto todo o meu tempo com pecados, plural, posso nunca ser capaz de chegar à raiz do problema, que é o pecado, singular. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para resolver o problema do pecado e não os pecados individuais apenas. A questão mais importante. A questão mais importante que enfrentamos atualmente é, na verdade, a mesma que a Igreja sempre enfrentou ao longo da história. Ganharemos o mundo para Cristo? Em outras palavras, daremos prioridade à ordem que Cristo nos conferiu de ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho? Ou nos ocuparemos cada vez mais dos nossos próprios problemas e de controvérsias internas, simplesmente nos acostumando cada vez mais com o status quo? Viveremos para dentro ou para fora? Os principais problemas do nosso tempo não são os econômicos, políticos ou sociais, por mais importantes que estes sejam. As questões fundamentais da nossa época são de ordem moral e espiritual, e fomos chamados para declarar o perdão, a esperança e o poder transformador de Cristo a um mundo que não conhece nem o segue. Que possamos não nos esquecer disso jamais.